O nosso tema de hoje é o apego ao mundo. Tem um capítulo aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, cujo título é Não se pode servir a Deus e a Mamom, ou a Deus e a Matéria. E esse capítulo, ele nos questiona sobre os nossos interesses, sobre aquilo que nós efetivamente fazemos. Nós sabemos que nós estamos num mundo material, mas nós não podemos fugir disso. Então, ninguém pensa em termos uma vida simplesmente mística, uma vida espiritual apenas, porque nós dependemos de questões físicas e materiais. Nós precisamos do alimento, nós precisamos do teto, nós precisamos do agasalho e outras várias coisas nós precisamos. A questão é, como ele diz, o servir. Nós estamos no mundo para nos utilizarmos de todas as ferramentas que o mundo nos oferece para que nós possamos aprender com elas e seguir adiante, fazermos a nossa trajetória de aprendizado. Todo mundo já ouviu a velha frase de que nós chegamos no mundo sem nada e partimos sem nada. É velha e verdadeira. O problema é que durante esse período de chegada e saída, nós nos devotamos, como diz o título, a tudo aquilo que nós não vamos carregar. Então, é um pouco preocupante quando a gente pensa realmente nisso e a gente até justifica, não, eu não levo, mas eu deixo para os meus. Então, desgastamos o nosso organismo físico, que talvez dos bens materiais é o mais importante que nós temos, é a ferramenta de maior utilidade que nós temos, é o nosso corpo, e nós fazemos dele, às vezes, um mau uso com o objetivo naquilo que realmente não tem importância. Só para ilustrar, porque senão fica tudo muito filosófico, né? A gente sabe, todos nós passamos por diversas situações ao longo da vida. E quando não passamos, na prática, alguém do nosso lado está passando. Eu falo da questão das doenças ou das enfermidades, que muitas vezes tu pode ter tudo materialmente falando. Tu pode ter todos os recursos possíveis e disponíveis, e eles são insuficientes perante uma questão maior. Não significa que, volto a dizer, né, que nós tenhamos que abdicar dos bens. Não é esse o ponto fundamental. Mas como o título diz, né, o apego ao mundo. O que, que seria o apego ao mundo? O que, que é o mundo nessa frase? O que, que significa o mundo? Como é que nós entendemos e concebemos o mundo? Como é que nós relacionamos e qualificamos ele perante a nossa interpretação? Dificuldades, embates de ideias, principalmente, que são levadas a extremos, superando o embate das ideias. Um grande número de atos de egoísmo por todos nós e de orgulho, que são os dois pilares de tudo aquilo que acontece de negativo no nosso planeta. E eu falei que nós carregamos e sustentamos esse pilar, tanto de egoísmo quanto de orgulho. Porque, volto a dizer, quando nós falamos de mundo, o que nós estamos colocando para o mundo? Porque nós sabemos de todos os problemas, nós podemos apontar todos os erros que ocorrem, mas o que nós estamos colocando para melhorar, para justificar as coisas que podem ser melhores? De que forma que nós contribuímos e colaboramos? Muitas vezes nós apenas nos fechamos no nosso círculo estreito, e esse círculo estreito às vezes é só esse, às vezes é um pouquinho mais amplo, é dentro de casa, ou nos grupos que a gente frequenta, mas não vai muito além disso. Temos ainda muita dificuldade em produzir o bem que nós temos dentro de nós, essa capacidade de produzir o bem, mas temos dificuldade em produzir para além de nós, para além daquilo que pode retornar imediatamente. E imediatamente eu digo no sentido de troca. Ah, o que eu ganho se eu faço? Por que eu devo? São questões que não deveriam ser colocadas, porque elas nos afastam da verdade. Eu citei um título de um capítulo, tem 28 capítulos, o Evangelho Espírita, que é o Evangelho Cristão, né? Espírita porque tem explicações através da visão espiritual, mas é em cima, todo ele em cima do ensinamento que Jesus nos trouxe há tanto tempo atrás. Então não difere de nada do que nós já conhecíamos há muito tempo. Porém, nesses 28 títulos, tem alguns que são muito interessantes de serem observados, que é essa questão do que nós fazemos, de que forma que nós reagimos àquilo que chega até nós. Porque a reação, na mesma medida, ela nos equivale àquilo que nós consideramos que é errado. Então eu digo, fulano me ofendeu, ah, o que tu fez? Eu dei duas pedradas nele, eu fui pior do que aquilo que ele fez. Eu fui acima, eu fui pensando. E ainda digo, não, mas eu fiz porque ele. Mas são respostas que nós ouvíamos dos nossos filhos quando eles eram pequenos e que nós tínhamos quando nós éramos pequenos, quando nós éramos crianças, que nós dizíamos, foi o fulano quem começou. Então a gente justificava e os nossos pais nos ensinavam, mas tu não pode fazer assim. Então nós continuamos repetindo às vezes uma conduta infantilizada, querendo justificar a minha atitude perante a atitude alheia. Por que eu não justifico, então, naqueles que eu coloco num patamar mais elevado? Porque exemplos nós temos dos dois lados, exemplos positivos, exemplos negativos. Por que nós nos balizamos pelo exemplo mais baixo? Porque é mais fácil. Mais fácil, porém, não nos transforma. Aquilo que nós precisamos fazer, que é o processo de transformação, ou como alguns até dizem, de iluminação interior, ele não ocorre porque eu continuo fechado em mim mesmo. Então, o desapego do mundo, talvez, que é o contrário do apego, talvez seja simplesmente não caminhar no mesmo preceito de tudo aquilo que eu vejo que é errado, que eu considero errado. Então, que eu faça diferente, que eu faça como eu acho que é certo, que eu responda pelo meu ato. Não queira responder pelo ato alheio, mas eu tenho opção de escolha. Eu tenho discernimento mínimo para poder fazer algo bom. É difícil, porque se fosse fácil não tinha passado 2000 anos e a gente ainda estava aqui tentando aprender isso. Mas é difícil porque nós não queremos mudar. Nós ainda resistimos porque nós gostamos de ser quem nós somos. Então, por isso que se torna algo ainda bastante quase impossível quando a gente fala, né? Tem coisas que parecem impossíveis. Em todas essas citações aqui, algumas nós dizemos assim, não, mas isso eu não consigo. Mas aí tem que acrescentar, eu não consigo ainda. Mas eu tenho que olhar para frente e saber que ali na frente eu vou começar a fazer essa diferença através daquilo que eu penso hoje e que eu jogo para dentro através dos pensamentos, do controle mental, do controle emocional, do controle verbal. São tudo controles para que a gente não consiga ser mais suave, mais leve, para de repente plantar uma sementinha que possa surgir algo novo, verdadeiramente novo, nesse nosso jardim interno. Então, para a gente pensar, né, no que nós estamos nos apegando, valores eternos ou valores ilusórios, passageiros, e que só causam sofrimento a cada um de nós.